Tem um tempo que eu tô na estrada, minha fé, meu back e mais nada. Refletindo quanto a gente sofre, quanto a gente ama. Se fode pra ter vida de bacana e virar refém do sistema, que é o vilão dessa trama. E cansa, cansa, mano, eu sei que cansa. Ter que esperar quando não tem mais esperança. Ter um presidente que é a pura ignorância, que mata pobre, preto e o futuro das crianças. Mundo girou e tá de ponta cabeça, mas se tá vivo independente, não esqueça da oportunidade dos caminhos que ainda aquecem nosso coração, mantendo foco na função. E já que tudo tá mudado, eu mudo o modo de encarar problemas e dificuldades. Não consegue me parar, faz tempo que a vaidade foi morar em outro lugar. Encontrei minha cara à metade, levei ela pra ver o mar. Longe de toda a maldade, ônibus lotado e o trânsito da cidade. Prometi que um dia a gente foge e vive à margem. Cada amanhecer uma paisagem só de passagem. Toda maldade, ônibus lotado e o trânsito da cidade. Prometi que um dia a gente foge e vive a margem. Cada manhã tem uma paisagem só de passagem. Sigo procurando algo que não encontrei. Só sei que não obedeço lei. Sei dizer quantas vezes desesperei pra aprender, pra entender que aqui o tempo é rei. Respeitando o meu tempo, toda essa força que eu carrego aqui dentro. Palavra tem peso, não voa com o vento. Tô tranquilona, tudo tem seu momento. Vai dizer que eu não tô mudada pra caralho. Menos buchicho, muito trabalho. Observando, mas falando, sou necessário. Caso contrário, continuo meu itinerário. E já que tudo tá mudado, eu mudo o modo de encarar problemas e dificuldades. Não conseguem me parar, faz tempo que a vaidade foi morar em outro lugar. Encontrei minha cara à metade, levei ela pra ver o mar. Longe de toda a maldade, ônibus lotado e o trânsito da cidade. Prometi que um dia a gente foge e vive à margem. Cada amanhecer uma paisagem só de passagem. Longe de toda a maldade, ônibus lotado e o trânsito da cidade. Prometi que um dia a gente foge e vive à margem. Cada amanhecer uma paisagem só de passagem.